9. Procedimento urbano, cidade de São Paulo, com Monge, cuja. Aqui em São Paulo, com mais autorizado, o Pesolano 0, o Bafo Pesolano 6, Cosmo com Finch, Amore, o Pesolo 3-0, Tite. Nível 360, saída da Elsa em São Paulo, na primeira curva direita, transponda 5172. Ataque de Índia, espera do 02, 198, 195, 09. Movimento RNAV, pistão no zero, reporte na final. Sub, mantém nível 270. 270, receita, 270. Autorizado da Leão, e Upper November 857, Remove, nível 360, saída da Eoleda Irumi, primeira curva direita, transponda 5160. Saída da El, após da El, boa posição Leda, após Leda, boa posição Irume. Já bom pro push, né? Da 201, o controle confirmando, operando 20218. 012. Você é de 190, aponta pelo ponto para pushback, se não me engano. Charlie, Charlie, já é com o controle Salvador. Confirmando, confirma a matrícula da aeronave, o tipo da aeronave, o destino, o Charlie Jaco. Com acione código 0211, prossiga visual pelos corredores, QNH 10012 em Salvador, quando possível informe pessoas a bordo. Cidade 3104, autorizado correção, decolado 53, controle 1208, morro. Controle 208, boa tarde, é 3104. Frequência livre, quando no través de Vera Cruz, retorne a frequência do controle, o papapá, Charlie India Eco. P718, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2485. Boa tarde, Xené 6314. Boa tarde, Xené 6314, contato radar vazia, saída Momo para nível 300. Salve via Momo, 300, 6314. Bom, 1166, chame a torre de Salvador em 1188, decimal 95. Salvador, 2255, Alvembra, Cruz, autorizado por a do CEASA. 66, as duas filhas do Serra Vista, 372, boa tarde. 1166, reporta baixado travado, ajuste 1012. Baixado travado, 12, boa, 1166. 3-4, autorizar, continuar a subida para o nível 300. 300, 3-4. Bagdad via Índia. TAM 3629, espera dando 0212, o 95 negou 9012. Juliette Quebec Kilo, controle. Suba para o nível 195, Juliette Quebec Kilo, QNH agora é 1013. Uno 166, solo 58, liga direita, estima solo 1219. A liberar 1219, gol 166. Mantenha a posição, mantenha a mesma posição. Bate a vim de eco na escuta do controle. Patrulho 90 Nostro Whisky, já tem o campo à vista. Nostro Whisky chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre 295, 90 Nostro Whisky. Torre Salvador, muito boa tarde, 90 Nostro Whisky. Papa Romeu, November Oscar Whisky, autorizando encontrar a base da 1-7 pela direita, porta final. Livre base pela direita para 1-7, acusará na final, November Oscar Whisky. Temos centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Poder citar a ponte com o Charlie Echo, ele mesmo tinha informado que estava estimando o través de Valença aos 1-0. Poderia questioná-lo o través de Veracruz? Graças. Patrulha Gol no 869 decolado. No 869, contato radar vazia, saída Arbo 1 para o nível 360. Poderia confirmar? Não foi mal entendido. Afirmativo, contato radar vazia, saída Arbo 1 para o nível 360. 360, Arbo 1, subindo via, o Gol no 869. Final da 17, November Oscar Whisky. Papa Romeo, November Oscar Whisky, tráfego avistado, 1201, 17, vento 140 graus, 099. Posso autorizado, 17, November Oscar Whisky. Autorizado, direto Alefa, boa noite, 69. Autorizado, Alefa, graças, boa noite, 69. Chama controle Salvador, 120 decimal 8. 1208, obrigado, tamo até. Alfa Romeo November Oscar Whisky, sala 062, autorizado backtrack para livrar na base, Alfa Romeo. Vou para o nível 360, após 2 mil pés, correção da presença autorizada por Atleta. Direto ao Leda 3629. Gente, eu tô levando uma frequência boa. Voo no 869, caminhar para o Recife, 128 decimal 8, ao CERN 126 decimal 0. 228-260, voo no 869. Vai com o mais por cima, setor sobrevoo. Mais que consegue correr do axé, no Pro da Bar, ou no meu pés, canal 0114. Mas qual o base de encontro que eu vejo? A 03 da borda? Não, meia dúzia da borda, é isso? Não, está com o sinal 5 da 3 agora. Uno, 2, 4, 9, 5, mais 5. Autorizado Guarulhos, GPS Luno 0, nível 320, série da L, transição módica, primeira curva direita, transponder 5401. Fala pra tirar papá? Chama pra decolagem. Volta pro hoje, 300. Charlie Eco, prossiga. Papapá, Charlie Eco, prossiga. Confirma, Charlie Eco. Papá, Mike, Wolf, Mike. Centro de decolagem, vento no aeródromo de 0 graus, 0 norte. Prepara a força do solo. Então, 3629, estamos centro Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. 12835, 251, 3000, obrigado, agora. Gente, Mike, Golf, Mike, decolado ao Zulu 2. Agora só um minuto para transferência de comunicações. Mike. Reporta o farol, por gentileza, Mike, Golf, Mike. Ok, você vai lá falar da porra. Mike, Golf, Mike, chama controle, no 20 decimal 8, bom voo. Ah, beleza, até volta. Papapá, Mike, Golf, Mike, boa tarde, prossiga. Golf Mike, mantém as condições visuais do ajuste a 012. Papataxi, Charming Jack, controle. Charming Jack, 5 condições, vá na proa 090. Jimmy? Estou 10 milhas, o Charming Jack. Darling Jack informa um tráfego sobre a ilha de Taparica, que irá fazer lançamento de paraquedista. Aí para livrar a área, vem na proa 090, após ser autorizado a proa de Caribe. Somente mantém a proa 090, o Charlie Jack. Voo 9422, boa tarde, autorizado CNA da Mar e desça para o nível 050. Corre o voo 645, contra 10, pronto. Voo 645 autorizando a linha vesicular da pista 10, vento no 30 graus, 10 nós, quer negar padrão. Positivo padrão, autorizado a linha decolar, confirme o controle após decolar. A frequência do controle de Salvador agora em 120, décima 8. Autorizado Fortaleza, perdo 119, nível 370. Curva externa na Momo, transição frutífera. Transponder 5417, controle Salvador 208. Cotejamento correto em pronto. 645, decola 21, no controle de Salvador, 120. 208, obrigado. Controle, o Gol 645 na sua escuta. Gol no 645, contato radar, chuva para o nível 660, após 2000 pés, autorizado direto Leda. 2000 direto Leda, o 645, está atingindo 2000. A Patatá Starlink Eco da presente, vem na proa 060. A Patatá Starlink Eco, controle. É, seu Gillette Quebec de Luz em coordenação com os tráficos na região. Já coordenado. Vamos fazer uma montagem de aéreo também. É, seu Gillette Quebec de Luz, reporte para a descida. Reporte para a descida, mas não. Papapá, Starlink Eco, controle. Starlink Eco, vou ir na proa agora 060. Brasília, trocado. Brasília, perdoa no 7, nível 360. Curva direita, arbor 1, eleta. Transponder 5421, controle para a zona 0, décima 8. Correto, sempre pronto. 7, portão 7 autorizado, sem lugar. Está passando o Gillette Quebec Kilo, confirma o estimado de último homem no solo. Mais 5 minutos. Ponto de leste para aqui, o frequência livre. Charlie de Eco, prossiga. Charlie de Eco, continuará a pousar na pista 1-0? Inicialmente mantenha a proa 050 para livrar o eixo da 1-0 devido ao tráfego instrumento em aproximação. Quando possível será autorizado o Charlie de Eco. Somente mantenha a proa para ingressar no corredor Interlagos devido ao tráfego de aproximação Charlie de Eco. Voo 9422 da presente vez Serra Vista 366, deixa para 2500 pés, ajusta 013, autorizado procedimento R9 de Estoma 0. Papapá, Mike, Golfo Mike, controle. Confirma a posição. Tente de retorno para Salvador. Tente o papapá, Mike, Golfo Mike, chame torre 118, decimal 95. Ai, grave. Voo 1645, chame Centro Recife, 128 decimal 35, ao CERN 126 decimal 0. 2835-2608-1645. Marlin de Eco da presente em a posição Chiasa, reporte visual com campo. Aguarde transferência de comunicações, Marlin de Eco. A critério do comandante, o vento 130 graus, 10 nós. QNH 10, 13. Aqui é o Michael Max para cruzar 10, né? Vai de possível direto para o 4-0 só. Ok, então está autorizado a aproximação. O Mike Golf Mike pousa no pátio 5, corrigindo então a critério do comandante. Ai, que graça. Autorizado via mostra de volta 30.0 0 1 1 8 9 5 Papapá de Carlinhos da Eco, chame torre, 118, decimal 95, grato pela colaboração. Torre Salvador, Carlinhos da Eco, na toda rotatória, visual com campo. Papapá, Charlinhos da Eco, autorizado ingresso na final da 1-0, reporte vertical de Indimar, QNH 1-0, 1-3. O Mike Golf Mike, ciente, pouso no pátio 5 a critério do comandante, vento 140 graus, 109, já posso solo controlar. Ai. O Charlie India Eco tem condições de agilizar na final da 17, temos um tráfego a 2 milhas de Duna. Afirmo, vou agilizar. Gente, reporte final, Charlie India Eco, evitando reduções. Reportar a final. Golf Mike, solo aos 3-2, frequência elíptica. Boa noite. Voo 9422, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo na final da 17, um Sierra Romeo 20, não interfere com a sua aproximação. Aguarde a autorização de pouso. QNH 10013. 9422, 25. Charlie India Eco na curta, baixando travado. Charlie India Eco, pouso autorizado, pistão 17, vento 140 graus, 10. Pouso autorizado, Charlie India Eco. Mantenha o ponto de espera da 10, da 3897. Ponto 9422, pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 089. Repouso 10, voo 9422. O Papá Romeu Charlie Zulu Eco, confirma o código acionado? Papá Papá Charlie Zé Eco, solo 35, confirme o Pátio. Gente, direita, Pátio 5, né? Escuta. 3897, visual com bang da Bona, curta final da 10. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. 109 na curta, não, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Linha Eco, estacionado, frequência livre, boa noite. A parte da 3213 e a parte principal da Cristo Índia, ponto de espera da pista 01895, que é legal 0013. O chão é 201 na guarda, flashback. 422 e Alfa em sentido direito. A Barra Meu Serra do Leque está de equipamento, não recebo transporte. Dona 201, motorizado suspenso. Serra do Leque. Decolou 38, controle Salvador 1208, bom dia. Controle Salvador, tá 3897, boa noite, tá pronto. Toyota 3283. Tá 3283, autorizado a linha e manter pistão no zero. Ali manter pistão no zero, tá 3283. Boa noite, tá 3897, passando 1400 pés, Israel Motiva. Na 3897, contato radar, suba para o nível 320, após 2.000 pés, autorizado direto líder. Toma atendido ao 320, após 2.000 pés, direto líder, na 3897, cuidado. Tan 3283, autorizado decolagem, pistão 1 no 0, vento 130 graus, 1 no 0 na. Papá Romeu, Serra Zulu Eco, Sami Torre, 118, no sinal 9. Papá Romeu Serra, Zulu Eco, controle. É a Zulu Eco, tá dando uma proposta. Sami Torre, 118, decimal 95, Serra Zulu Eco. Controle, Zulu Eco. Serra Zulu Eco, prossiga para o Torre Salvador. 2 minutos para pouso na Rimar. Serra Zulu Eco, pouso em Rimar, critério do comandante, não atrapalha o reportar no setor, vento em Salvador, 130 graus, 109. Serra Zulu Eco, reportará no controlado. Serra 3283, decola aos 40, controle Salvador, 208, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. Autorizado à direita, detecto Índia, ponto de espera da sessão 011-1895, Senegal 1013. Após 2.000 pés, autorizado direto Elefa. 7, curvando à direita agora, direto Elefa, tá 3.2.2.3, ao 3.6.0. Na 3897, afirma, aguarda a coordenação. Só Ok, não tem plano ainda, pois é, daí eu levo aí, Rubens. Solos 42 frequência livre. Contra autorizado direto mostra. Chane 6201, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 1 a 3, 0 graus, 0 9.